Todo mundo erra, todo mundo cai. A vida não espera, o tempo não volta atrás. Você já chorou, já pensou em parar, mas o coração insiste em continuar. Não precisa se esconder, não precisa disfarçar. As feridas também são formas de amar. Nunca tente ser perfeito, apenas seja humano de verdade. Com seus erros, seus defeitos, seu amor, sua intensidade. A beleza tá na alma, na coragem de tentar, mesmo com medo se levantar. Já quis agradar o mundo inteiro, mas se esqueceu do espelho primeiro. A vida é mais leve quando a gente entende que se aceitar é o que realmente surpreende. Chorar não te faz fraco, sorrir não te faz são. Ser real é ser completo em qualquer situação. Nunca tente ser perfeito. Nunca tente ser perfeito. Apenas seja humano de verdade. Com seus erros, seus defeitos, seu amor, sua intensidade. A beleza tá na alma, na coragem de tentar, mesmo com medo se levantar. Nunca tente ser perfeito. Apenas seja humano de verdade. Com seus erros, seus defeitos, seu amor, sua intensidade. A beleza tá na alma, na coragem de tentar, mesmo com medo se levantar. Já quis agradar o mundo inteiro, mas se esqueceu do espelho primeiro. A vida é mais leve quando a gente entende que se aceitar é o que realmente surpreende. Chorar não te faz fraco, sorrir não te faz são. Ser real é ser completo em qualquer situação. Nunca tente ser perfeito. Nunca tente ser perfeito. Apenas seja humano de verdade. Com seus erros, seus defeitos, seu amor, sua intensidade. A beleza tá na alma, na coragem de tentar, mesmo com medo se levantar. Não há manual, não há roteiro. Ser você já é o primeiro passo inteiro. Imperfeito sim, mas com o coração. E isso já é revolução. Último refrão.